Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, ou de Aleatórias Conversas. Edição número 198 para o dia 4 de julho de 2017. Três locutores compõem este espaço radiofónico, começando por saudar Manuel Almeida, que é a voz que os ouvintes escutam neste momento. Mas há mais dois, o Miguel e o Luís. Olá, Miguel, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite especial para este programa. E aquela ilustre personagem que deu nome à ponte, o nosso estimadíssimo Dom Luís. Dom Luís primeiro. Não, mas ficou sem o Dom desde que veio a República. Eu meti o primeiro, primeiro por causa de ele ser Dom. Portanto, é Luís. Quinquagésimo, sei lá. Muito boa tarde a todos. Pronto. Cá estamos para mais uma edição das Conversas Aleatórias e agora passo a palavra para o Nuno, o nosso repórter enviado especial em Vila Nova de Gaia. Então não era o Miguel? O Miguel é o que está agora a falar, agora fala o Nuno. Pronto, cá vamos nós para mais uma emissão com vários tópicos para analisar num programa onde temos um discurso por vezes agaiatado, mas que esperemos que não deixe o ouvinte atónito. Está aprovado, Joaquim Luís? Sim. Se bem que de vez em quando, no meio do discurso agaiatado, às vezes titubeamos um pouco, mas acabamos por dizer as coisas. Também está aprovado? Posso titubear um bocadinho? O que é essa titubear? Começamos já para a palavra nova. Temos uma efeméride hoje. Três até. Mas é do 4 de julho, a independência dos Estados o que Unidos. O não falas nisso? Isso é mais à frente. Isso não falas nisso. O que é que és a titubear, Joaquim Luís? Começámos com a palavra. Falar. Falar assim com ticaquicoveios. Hesitar. Para claudicar. Titubear é quando quer sair alguma coisa da, mas não sai. Do discurso verbal, não sai. Atónito, deixar o ouvinte atónito. Oh, estupefacto. Eu estou. E um discurso agaiatado, o que quer dizer agaiatado? Meio de criança, meio infantil. Acriançado. Não. Não? Não. É mais no sentido malicioso, um bocado perverso. Também pode ser. Pode ser um bocado ordinário. O português, felizmente ou infelizmente para muita gente, porque às vezes uma pessoa emprega uma palavra e fica a olhar para nós, o que é que isso quer dizer? E tem tantas variedades. E esta do agaiatar é a mesma coisa. Sim, mas neste contexto era um discurso que por vezes é assim, para a maldice. E eu não tenho o resto da história. Só tenho a palavra em si. E as palavras em si têm variadíssimas ilações. Será que a casa do gaiato é a casa do menino maroto? É, sim, senhor. Tem lá muitos meninos garotos. Marotos. E muitos meninos que se fizeram muitos homens. Ora, aí está. Muito, não é? Muitos. Muito homem. Alguns fizeram-se muitos. Eram dos 10, 15 filhos, fizeram-se muitos. Isso era noutros tempos. Não, por acaso não é. Eu conheço um casal que teve 7 filhos e tem para aí 30 e tal anos. Bem, interessa. Vamos começar por aquilo a seguir ao Passos Coelho, que deixou o Carlos mais. Ele já se está a preparar para um lance à boa. Ele já sabe. Vamos falar de desporto. Desporto, mais concretamente futebol, porque acabou anteontem a Taça das Confederações e dali ficou uma conclusão em relação ao vídeo-árbitro, que vai ser usado. Eu vou já falar disso. Portanto, o vídeo-árbitro, para mim, tanto me faz que saia por frente ou por trás, mas o vídeo-árbitro vai, como é que se diz, vai esclarecer algumas coisas que o árbitro não reparou, ou o fiscal não quiser, portanto vai trazer verdade e clarificar algumas situações que não ficaram claras na primeira instância, como se fosse um tribunal, só que vai trazer problemas maiores quando, depois de ver o vídeo ao árbitro, o árbitro decide uma coisa que só ele e mais meia dúzia no país todo é que decidiam. E eu estou a imaginar isto no futebol português, que vai ser aplicado em todos os jogos do campeonato português, quando houver repetições e repetições e o árbitro decidir uma coisa que seja contra o que a maioria dos adeptos daquele clube pensam. Eu tenho dois exemplos de dois jogos desta Taça das Confederações. Na meia-final, Portugal-Chile, acho que já foi no prolongamento, foi claro que o José Fonte cometeu uma grande moralidade sobre um jogador do Chile. O árbitro não viu, mas deu logo a repetição, o vídeo árbitro está a ver, só tem que assinalar, que vai, há ali uma calcadela óbvia com os pitões no homem do Chile. aqui entra outra questão. Foi marcada? Não. Mesmo com as petições, decidiram, ninguém disse não. Decidiram ficar aqui, que não digas. Aqui entra outra questão, que eu acho que decorei até, porque isto podia entrar no insólito da semana. A nacionalidade dos árbitros deste jogo, que é só a meia-final, não é do Mundial, não é europeu, mas é de um torneio que reúne os campeões. O árbitro era do Irão. E os árbitros que estavam no vídeo-árbitro, ouvi na rádio, eram do Uzbequistão, dos Estados Unidos da América e da Arábia Saudita. Ora, tudo gente de proveniente de países onde o futebol é um desporto muito estabelecido e muito popular e onde, na verdade, se percebe muito sobre a bola, em princípio. E numa meia-final metem Irão, Uzbequistão, Arábia Saudita e Estados Unidos a tomar conta no terreno e depois das repetições. Na final, o Jara, um chileno, passa o último Werner, o alemão, na Alemanha-Chile, corta a bola para fora, a bola já não está lá e ele, como vinha a correr, é um movimento normal, quando a pessoa está a correr é dar cotoveladas nas pessoas. E ele passa e, pão, atinge com o cotovelo mesmo cheio no queixo do alemão, que passava uns minutos e não estava ali com a mão a queixar a ver onde é que tinham ido os dentes. Vida ao árbitro, o árbitro foi mesmo em frente a ele, mas ele não viu nada, e não estava ninguém a estuvar a vista, mas o vida ao árbitro tinha muito bem. Até era o Artur Soares Dias, o português, que deu a indicação para ele vir ver, ou ter a indicação. Não, ele veio ver mesmo à cabine a repetição e viu que na repetição o chileno veio a correr, vê-se logo na primeira e na segunda e na terceira, vê-se nas repetições todas, e deu uma cotovelada, uma agressão na cara do alemão. Decisão do árbitro, depois vi Dalinha assim um bocado a hesitar, a olhar para o chão devagar, depois correu um bocado, chamou o jogador, cartão amarelo. E eu desatei-me a rir sozinho, pensei, então o que é uma agressão no futebol? Uma cotovelada na cara quando a bola não. E mesmo que a bola estivesse lá. O que é uma agressão para justificar um cartão vermelho? Ou seja, acho que já perceberam o que eu quero dizer. Depois de ver as repetições, há coisas óbvias, mas para o árbitro, pelos vistos, não é óbvio. Isto vem acentuar duas coisas. O incremento do protesto nestas situações, quando for cá, e a falta de competência, como em todas as profissões, de alguns árbitros que andam aí, que vêm as coisas, não sei, ou têm medo, ou fizeram algum contrato, ou não sabem as regras, não percebo. Tudo junto. Tudo junto e é um atado para deitar ao lixo. É um quê? Um atado. Não sabes o que é um atado? Eu sei que é uma pessoa atada, que é uma pessoa tapadinha. Agora, um atado para deitar ao lixo, não estou a perceber. É um feixe, é um lio. Pois. Estás pior. Estás pior. Fiquei esclarecido. Um atado é um embrulho atado. Ah, é atar. Sim. É um atado. Portanto, é uma encomenda que veio, mas é que é para deitar ao lixo. Carlos, eu confesso que isto não me surpreende nada. Não me surpreende nada. E eu até cheguei a comentar isso. Assim que no ano passado, assim que saiu agora este ano a informação de que a nossa liga ia passar a ter todos os jogos com vídeo-árbitro. E eu fiquei a pensar, aliás, eu cheguei a falar sobre isso até nas redes sociais. Pronto, pelo menos uma coisa certa. Já sabemos que o culpado não vai ser o árbitro. Agora vai ser o vídeo-árbitro. Mas o que eu quero dizer, o que eu quis dizer no fundo foi... Claro que já sei que neste caso até foi o árbitro. Pois, o vídeo-árbitro deu o português, chamou, assinou o árbitro é que se deu a dar a maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nesta temporada, 2016-2017, tivemos o melhor árbitro português, em termos de classificativas, a apitar o Sporting Benfica. Ou Benfica Sporting, no caso. Foi Benfica Sporting. E então, no final desse jogo, o treinador Jorge Jesus disse que Jorge Sousa era um grande árbitro, tudo muito bem, era o melhor árbitro a nível nacional, dizia ele, mas não tinha competências para apitar um Benfica Sporting. E isto ficou-me na cabeça porque se o melhor árbitro não tem competências para apitar um jogo a nível nacional, então o que é que serão dos outros árbitros? Então a única solução é irmos buscar árbitros lá de fora. Buscar o trunfo. Vamos buscar... da América. É isso. Pô. Vamos buscar árbitros lá de fora. E o que eu pensei desde logo foi, quando se começou a falar no vídeo ao árbitro e não sei o quê, o que eu pensei foi, isto é estúpido. E porquê é que é estúpido? Eu vou-vos dar um exemplo. Havia um rato que tinha medo de gatos. E então... pediu para ser transformado e podia, então foi transformado num tigre. Transformado num tigre, mas continuava a ter medo de gatos. E depois num leão e continuava a ter medo de gatos. E o leão perguntou ao mágico: mas porquê? E eu fui transformado num cão, depois num tigre, depois num leão e agora completamente gatos, mas porquê? Ele disse: pois é que o teu corpo pode ser de leão, mas o teu coração continua a ser de rato. Ou seja, o mal não está no desporto, não está nos árbitros, não está nos jogadores, o mal está acima de tudo nos dirigentes e nos adeptos. E por muito vida o árbitro que haja, por muitas repetições que haja, por muito não sei quê, continua, o problema continua lá. Dirigentes, esportivos e adeptos. E os jogadores também. Não, jogadores, não, jogadores. Quem eu não fiz falta nenhuma e eu até passei ao lado Sim, foram dele. mentirosos, uns fiteiros. Sim, mas isso, Tiram o Renato Esportivo, mas isso é outra etapa. Isso é outra etapa. Porque se os árbitros não são condescendentes com esse tipo de comportamentos, e muitas vezes os árbitros podem ver e não veem, se os árbitros não são. Isso é assim. E se há jogadores que são trapaceiros, concordo com isso, que sejam castigados. segundo Mas. dizem, desculpa, só antes que me esqueça. Dizem-nos sempre que eu não percebo nada de futebol. Quantos penaltis marcou o Manuel Fernandes do Sporting? Aquilo era tiro e queda. Qualquer jogada dentro da área, este é o Manuel Fernandes no chão. Penalti. Venham dois. Pronto, mas o que eu quero dizer é, mas o maior problema, nós estamos a assistir, tanto no futebol português como a nível mundial, mas no futebol português, que é aquilo que eu conheço melhor, estamos a assistir a uma coisa que nunca assistimos. A crispação, que existe entre, nomeadamente, os três grandes, ou dois contra um, neste caso, porque o Benfica é tetracampeão, neste momento está a chatear muita gente. Mas não é o caso inédito, não é o chatear, porque quando o Porto foi pentacampeão também chateava muito o Benfica e o Sporting. Mas o que realmente impacta é agora os clubes, para além dos presidentes, têm os diretores de comunicação que mais não fazem do que atardoar cá para fora. Para quê? Para vender. E temos os adeptos que malogradamente estão a operar em computadores sem licença de funcionamento, portanto deviam estar atados. Por exemplo, não é? Para não funcionarem com redes sociais, e entanto funcionam. Tudo junto faz com que tenhamos uma dimensão inédita dos acontecimentos, a ponto de vermos as divulgações que vemos. Isto é muito para lá do vídeo do árbitro. O que é que o dirigente do adepto tem a ver com o árbitro, com toda a gente vê no vídeo que é penalti, que é A cartão vermelho? inflamação, a inflamação dos ânimos tem a ver com o adepto, tem a ver com o dirigente, mas sobretudo com os dirigentes e com os atores de comunicação. Num Portugal descendo e numa Alemanha descendo, não estou a perceber. Eu estou a falar. O vídeo árbitro é desnecessário. Ele seria muito útil se o problema. Mas pronto, no seu caso, eu não ligo mais nada. Estava apenas a falar no futebol português, mas não vou Não, alongar. não, ele é o juiz, tu ouviste os exemplos Pronto, das confederações. sim. O que é que justifica o árbitro ver o que toda a gente viu e não assinalar nem um penalti nem um cartão vermelho? O que é que tem a ver o dirigente ou o adepto com isso? O que é que Pronto. tem a ver o diretor de comunicação do Sporting? Ele fica com isso. Pronto, peço desculpa É isso que eu estou a. ter comentado fora do tema. Porque a falta. Por isso é que eu disse que a hipótese que eu levantei é: como em todas as profissões, há pessoas que não são competentes para aquilo. Claro. E há sinais óbvios. Porque é que ficam sinais óbvios? Quando. E agora e o vídeo árbitro veio reforçar isso. Pode ser um trauma para quem não for muito bom árbitro. Porque vem reforçar a repetição é no momento, e ele próprio vem ver, e depois de ver o que toda a gente está a ver em casa, porque agora acabou a história do ó, nós estamos a ver em casa, o árbitro tem que decidir no momento, pois é, nesses casos mais extremos ou mais flagrantes, essa história acabou. É que depois o árbitro vem ver e decide aquilo, pronto, dá bem. Eu até pensei que ia dizer os árbitros estrangeiros e os casos estrangeiros lá fora e temos estes exemplos, que são muito melhores que os nossos. Não é só aqui, não é os campeões, é mais frequente ver que são mais jovens e ver-se as maravilhas que são. Por isso eu proponho Joaquim Luís a árbitro e pronto. Olha, Agora. iam todos para. Não era para o Terrapal. Sabes que é o Terrapal? Eu sei, está bem. Somos todos magníficos. Para fechar o futebol, agora saindo dos árbitros, é interessante e para mim é positivo porque eu gosto do país em causa e tudo o que venha lá no desporto, quase tudo. Mas a praça, a Alemanha, que apresenta nas confederações uma equipa com quase nenhum campeão do mundo, dos titulares estou-me a lembrar do Hector, que era claramente titular, um lateral esquerdo, e o Draxler, que de vez em quando era titular, o resto, até estreantes na seleção. Chega a ganhar a Taça das Confederações. Está claro que não teve 20 países à frente, mas teve o Chile, teve o México, poderia ter Portugal, caso tivesse passado. Isto prova que, e 2 dias antes, a Alemanha foi campeã europeia de sub-21, Isto prova é que... É feminino. Masculino. E é feminino. Também é campeão do mundo. Não sei se é atual, mas já foi. Já não me lembro quem foi a última campeã do mundo. Eu, pelo menos, os jogos que vier, é sempre elas. Isto prova que há ali um trabalho, para já há qualidade no jogador, não é? Mas há ali um trabalho de continuidade e de alastramento de bom trabalho. Eu lembro antes de começar o torneio, quando me apercebi que a Alemanha ia sem os Neuers, os Boatengs, os Rosemunders, os Ilz e todos, e Reus e Mendes aqui, o Götze. Eu até perdi um bocado de interesse ver os jogos da Alemanha, pensei, eles vão para lá para treinar para o Mundial. E chegam lá e são campeões. Ou seja, mesmo sem as estrelas, que são as estrelas dos campeões do mundo, a Alemanha chega lá e ganha. Já ganha e joga bem. Às vezes é um remédio contraproducente. Se fossem os velhos, andavam ali, ah, nós somos os maiores, e pumba. E, como são novos, vão dar o corpo ao manifesto. E é de sublinhar que, desde que este selecionador foi para lá, a Alemanha teve... Ou sempre, ou quase sempre, nas minhas finais. Estou aqui a pensar, 2008, 2010, 2012, 2014, sempre. Sempre, teve sempre nas minhas finais. 2016 também? Perdeu com a França. Ah, já não lembrava disso. Teve sempre nas minhas finais. E é de salientar esse trabalho Deutsch. E nas minhas finais eu sete ao Brasil. Foi uma maravilha que eu ainda não me esqueci. Obrigado, não te esqueci. Bem, vamos mudar de assunto para coisas da rua. Houve aqui três acontecimentos em pouco tempo não é numa semana, mas em poucos meses, e o último foi nestes últimos dias, acho que foi na sexta ou quinta-feira, que é uma sequência de sirenes na rua. E vocês, o quê? Ninguém pergunta. Está tudo a dormir, pronto, eu fico a falar sozinho. Já estás a explicar, ainda não sei onde é que vais chegar com as sirenes. Vou chegar às INEMs, aos INEMs e aos bombeiros. Ah. Nós bem sabemos, e eu acho que já comentei aqui, convosco já comentei num programa, não sei, que se há profissão muito importante, mas ao mesmo tempo perigosa ou melindrosa, é a profissão de médico, ou de enfermeiro, ou até técnico de primeiros socorros. Tudo ligado à saúde é uma coisa, porque está em causa a vida da pessoa, ou das pessoas. E é certo que, não vou dizer todos, mas 99% dos condutores têm noção de quando está a aproximar, já sei, o longe, uma carrinha de bombeiros, do INEM, o que seja. Se há uma sirene, a gente faz o possível para encostar, alguém está bom para cima para sair, para siga. Acontece o quê? Ou melhor, o que é que acontece a esses condutores quando verificam que a passagem urgente não é nada urgente? Ah. Eu dou um exemplo. Três, mas eu vou dar um. O primeiro foi o único que eu não presenciei, mas quem me contou, é, para mim, o que essa pessoa diz, é 100% verdadeiro, confio. Estava essa minha familiar junto com um conjunto de amigos que por acaso são enfermeiros num restaurante. Ouvi uma sirena aproximar-se e para a porta e entram. E eles uns para os outros. Nós estamos aqui dentro, o que é que se passa? Nós que somos enfermeiros, o que é que se passa aqui dentro? Não nos apercebemos nada. Estava tudo calmo, cada um a comer as suas mesas. Portanto, o INEM chegou lá, sirena ligada, parou, e os homens entraram, mulheres, e foram comer. Pois. Eu vi, passado pouco tempo, uma carrinha dos bombeiros, daqui das proximidades, atrás de mim, numa rua normal. Quando a rua, a largura, diminuiu, eu já não tinha espaço, ligou a sirene, mas eu vinha à beira deles há algum tempo e achei estranho. E ele acelerou, mas pensei, bem, recebeu agora uma chamada a meio e vai-se embora. Acontece que eu fiquei, deu-me assim uma coisa, na altura. Não acelerei para 70, nem a 120, porque estava dentro de uma qualidade, mas acelerei um bocado, até porque não estava mais ninguém, só estava eu e outro carro que depois virou. Os dois eram passagem, mas eu depois fui atrás da carrinha. Ele faz a curva, ou seja, deixa a rua larga, deixa a rua estreita e passa para uma rua mais larga e fora da visibilidade de onde tinha acabado de passar, e eu vou, faço a curva e sigo, a meio da rua em que já não estava ninguém, voltou a abrandar, a andar a 30 e voltou a andar ali a passear. Mas quando esteve apertado, na semana passada, foi muito perto daqui até do nosso estúdio, estava atrás de mim, depois de uma rotunda, mais uma rua estreita, e eu ia lá à frente, e o INEM, eu vi para um espelho, o INEM, sem... estava com as luzes ligadas, mas sem barulho. Atrás, ao fundo da rua, ia andar até mais devagar do que eu. E continua a vir devagar do que eu, e chega à fila em que está a semáforo, liga as luzes, passa à frente, passa com o vermelho, num cruzamento em que há muita movimentação, em que se reúnem quatro direções, portanto, quatro caminhos, não é? há um cruzamento dessas quatro situações, chega ao semáforo vermelho e passa, é um vira, vai para a rua de quem vai para baixo, passar um bocado já está outra vez a abrandar. Oh, Nuno, eu vou isso usar, não se faz. Eu vou isso usar, é andar a brincar, é usar, poder estar a causar acidentes e mais graves do que aquilo que eles vão salvar. Eu vou dizer uma frase que já não a digo há muito tempo. Oh, Nuno, em que mundo é que tu vives? Admiras-te. Eu não vou admirar, mas acho que o que é que vai na cabeça dessa gente que vai vem conduzir? A polícia, vai, o quê? E quando vem a polícia, depois param no restaurante, encostam o carro e vão jantar ou almoçar o caralho. Pronto. Ah, sim. O que é que vai na cabeça dessa gente? Isso é para o nosso cada dia. Isso a mim já estou de tal maneira encarquilhado que já não... Já é uma parvoíce. É o normal. Já é uma parvoíce estarem a simular uma coisa urgente. Valem-se de um privilégio que têm para utilizarem benefício próprio para... A parvoíce passa à perigosidade porque obviamente podem causar acidentes na estrada porque estão com pressa para ir comer ou para ir para casa. E não tem acontecido muito por causa disso. Para quê? O que vai na cabeça dessa gente, Carlos Almeida, Manuel, não sei. É basicamente isso que disseste. Eu confesso que não tinha noção do que isso acontecia, embora também não me surpreende. Não é por viver num mundo estranho, é pelo facto de nunca ter visto uma coisa dessas. Uma coisa diferente. Mas sim, é aquilo que diz o Nuno, é? Para além de ser sem sentido nenhum, não é? E grave, uma falta de ética muito grave. É perigosa também porque pode provocar acidentes. Com pessoas que não têm culpa nenhuma. Claro. Porquê? Porque estou com pressa para ir ali a casa ou para ir comer. Não gostava de entender o cérebro. Fazer um estudo neurológico a essa gente. Não é. Há de haver ali alguma coisa que não funciona. Mas eles deviam passar por testes psicológicos. Não é preciso ser médico, nem psiquiatra, nem psicólogo. É o pubinho que temos. É o portuguesinho. Não é portuguesinho que te salves lá fora, eu já não vou por aí. Podia utilizar essa frase, mas não utilizo. Eu falo do que vejo. Quem é que trouxe efemérides hoje, Joaquim Luís? A minha pessoa. Eu não tive tempo de ler o jornal hoje. Ah, tá. Não é hoje, foi ontem. Agora só dizer uma coisa, estava a fazer uma semana, o grande acontecimento, que foi aqueles minutinhos, aqueles 21 segundos de Salvador Sobral, que é um acontecimento épico. Quais 21 segundos? Quais 21? Dizer vocês aplaudem qualquer coisa que eu faço. Vou dar um track a ver o que é que acontece. Que ele disse isso? Sim. Mas ele não disse track, disse uma expressão pior. Pior não, real. O Gil Vicente usava o mesmo. Ok. Com o Presidente da República lá e tudo. Quero saber, é só. A minha mulher. Aquilo foi uma maneira inteligente e humorística de pedir silêncio. A minha mulher é muito purista nesse aspecto. Por exemplo, uma mulher, quando vai ter um filho, o que é que ela vai? Vai parir. Não pode dizer. Ah, isso não se diz. Isso é só os animais. E é atrás disto, outras coisas. Eu, quando estava ali em Lisboa, ainda era solteiro, e sabes como é o meu espírito, já naquele tempo, que eu fui sempre maluco. Que eu lá num teatro da Trindade, em Lisboa, teatro que era fino, obras de Gil Vicente puras. Como eram? Como era, como era na versão original, como era naquele tempo. Então era cada palavrão, cada tiro, cada pé. E a sua senhora lá? Não, ele era solteiro. Oh, bons tempos! Oh, cara! Nos bons tempos eu via coisas. Quer dizer. Contrapartida, muitos termos que se usam hoje que têm sentido pejorativo, porque se formos a nós, aquela palavra não, o que as pessoas deram um sentido maldoso. Sobre as efemérides de 3 de julho, que foi ontem, eu tenho aqui umas coisas cheias de efemérides e curiosidades. Porquê? Porque no dia 3 de julho de 1969, sim, senhor. Morreu Brian Jones, que era um homem muito carismático dos Rolling Stones, uma figura dos Rolling e das Pedras a Rolar. Foi encontrado morto na sua casa em Londres, tinha 27 anos. Com certeza que morreu por causa uma vida água. Não, ele morreu por causa de 27. Em 71, em 3 de julho, 3 de julho de 1971, morreu o cantor, compositor, poeta, um artista, um vocalista dos The Doors, Jim Morrison. Tinha 27 anos, no dia 3 de julho. A 3 de julho de 2005, morreu Pierre Michelot, contrabaixista francês de jazz, muito conhecido, tinha 77 anos. 77. Ah, esse já morreu naturalmente. Mas em 2006 morreu a Lauren Liberson, meia-soprano norte-americana, uma das maiores intérpretes de Irene, da Oratória de Dora de Andel, com 52 anos. Não tem nada a ver. Mas já está bem. Mas achei piada que no mesmo dia morreram dois dos com 27. Hoje, 4 de julho, é feriado nos Estados Unidos de América e a Bolsa está fechada, desde ontem à tarde, nos Estados Unidos. Isto serve para eu comentar os funerais. Porquê? Porque dos Estados Unidos não há grande coisa que me interesse no modo de vida deles, na postura deles, no eu sou o maior do mundo deles, essa coisa. Mas há uma coisa que já há anos que fui-me apercebendo, que é a maioria dos funerais lá são diferentes do de cá e para mim são melhores. É um convívio entre as pessoas, há um lanche, há conversas. Há uns copos. Isso é que interessa, não é? Há uns copos, há um até sorriso e há um celebrar a vida que a pessoa teve, com histórias partilhadas e tal. E eu vim a descobrir no dia 29, quando é que foi? Foi um dia destes? Foi quinta-feira. Na quinta-feira descobri que há uma senhora que eu conheço há alguns anos, portuguesa e crescida cá, em quando o avô dela morreu, pai, há 50 anos ou não sei, já se fazia uma coisa dessas. Na família foi receber as pessoas e lá e tal. Até ela era miúda e filho de confusão porque o avô era uma pessoa chegada e morava com ela lá em casa. E ele tinha acabado de morrer e estava ali a festejar a vida dele. No meu tempo, e não era nos casamentos das elites, era no funeral das elites, funeral dos pobrezinhos. Durante a noite, naquele tempo ficava-se ali durante a noite, mas havia uns cafés, umas bolachas e tal, para as pessoas estarem ali em convívio. E agora eu vou-vos lixar. Com que todos só falaste dos que vinham aqui. Dos mortos aos 27 anos. E agora vou coisas importantes. É fundada a Casa Pia de Lisboa pelo intendente Dona Maria I, Pina Maria, que fica instalado no Castelo São Jorge, em 1780. Em 1821, a corte portuguesa regressa a Lisboa depois de 13 anos no Brasil. Esta é importante. Em 1850, nasceu o compositor Alfredo Kahn, autor da primeira ópera em língua portuguesa e da música do hino nacional. Nunca mais será com o jornal, senão o Joaquim Luís. 1883, nasce o escritor checo Franz Kafka, autor do Processo e a Metamorfose. Depois o Casa Pia Atlético Clube é fundado em 1920. 1987 nasceu o Inês, que é uma amiga minha. Não? Olha, assim que sei quem. Sim, 1946 foi a estreia europeia de Orson Welles. Já agora, 200 anos depois da fundação da Casa Pia de Lisboa, foi para lá o Carlos Cruz e o Jorge Rito. Oh. E o Bibi? E o Toto Bola foi aprovado em decreto em 1961. Sim. A questão agora é o insólito da semana, que é para fecharmos isto e o Joaquim Luís tem mais oportunidade para reclamar com o mundo. Aconteceu hoje mesmo uma reunião no Parlamento Europeu sobre o balanço dos 6 meses de presidência da Comissão Europeia por parte de Malta. A Malta fixe não apareceu. Porque entre 700 e... Para mim, os telejornais passam assim... Eu vi um gajo aqui, mas se viesse cá a Merkel... Exatamente. E a coisa, entre 700 e tal deputados, estavam lá cerca de 30. Portanto, eu nem fiz essa... 700 e não sei o quê. 729. Eu nem fiz essa percentagem. Isso deve andar à volta o quê? Dos 5%, não é? Bom, É, há outro isso. E ele diz que nunca mais ia... Quem é que estava lá? O Jean-Claude Juncker, que é um homem muito sempre comedido nas palavras. Não é sempre, mas ainda bem que ele de vez em quando é natural. Apesar de estar no, no posto que está. Diz ele que isto é ridículo, porque ele olhava em volta, só via... Mas teve o cuidado de saudar e dar valor ao pessoal que esteve lá. Já estamos em julho, é um problema, e nas reuniões, não sei o que. Mas louvou e deu valor aos deputados, aos 30 e não sei o que, que estavam lá. Mas isto é ridículo, o Parlamento Europeu é ridículo, os deputados são ridículos, porque se estivesse cá a Merkel, enquanto o Presidente da Malta ia sorrindo, mas assim, ele sabia que o homem tinha razão, mas não se podia estar a ramar com os outros deputados de onde ele está. Que isto fosse a Senhora Merkel, personalizada ali no senhor, não sei o nome do Presidente de Malta, o Primeiro-Ministro, era um bocado difícil, mas pronto, podia ser personalizada dele e ele a rir-se. Ou se fosse o Senhor Macron mais facilmente personalizado, tínhamos casa cheia, lotação esgotada aqui. Como não é, provavelmente não está a ter respeito por países mais pequenos como Malta, que está agora a presidir a Comissão. E aquilo foi uma bronca, porque depois o Presidente do Parlamento Europeu começou a não gostar da conversa e a dizer que o Parlamento é que regula a Comissão, não é o contrário, não é a Comissão que regula o Parlamento. E claro que ele tem direito a opinar, mas não estava ali para estar a criticar o Parlamento, porque o Parlamento é que autorrege. E o Juncker, pumba, volta lá a carga a dizer que isto aqui não é serviço. Claro, o que é que era o dia de fazer? Então a Florinha tem um descaramento, nós apagarmos para os deputados europeus e, estão lá 30. E eles põem-se na linha. É como aqui na Assembleia Nacional. Só quando há assim, certos problemas que eles querem ir para lá à guerra uns com os outros. Porque o resto, aquilo está vazio, ou então estão ao telemóvel, ou estão a ler o jornal. Não tenho visto muito isso. O quê? Nos debates do plenário. Só não... quando é casos especiais, porque quando são aquelas coisas banais, aquilo está meia parte a dormir, meia parte a ler o jornal. E mesmo nos debates 15 a 15 dias, vê-se jogar cartas, os telemóveis, levantam-se. Aliás, às vezes ouvem-se bocas, o senhor não sei o que é que já se foi embora e depois não volta. Carlinhos. Carlinhos. É mesmo isso que acontece, está bem? Estamos nós a... E a falar uns com os outros, é uma coisa que... Eu não estou lá dentro, porque eu estivesse, eu estava lá há 10 minutos e vim embora, não estava para aquilo. Não estás lá porque não tens espírito. Não estou lá dentro a assistir, cá em cima, nas galerias. O que é que fazias? Porque ali é que se apercebe o barulho que... Quando há um deputado a falar, então quando é o André Silva, e como não há ninguém do partido dele, o barulho que está na sala com o deputado a falar. Foi. É uma miséria. Nós apagarmos para eles... Somos nós que os instituímos, porque nas eleições e tal, nós estamos neles. E fazendo aqui uma feira, a Câmara sabe que está a filmar, porque está ao lado da pessoa que está a pé a filmar, a falar, e ele está, mas é um mentiroso, e não se pensa que no Parlamento Europeu é muito diferente, tem outras línguas, mas... E quando começam com roupa suja, uns para os outros... Isso foi o que falámos na semana passada, tu não sabes nadar, não, é que não sabes nadar. E agora outra... Nós vemos aqueles, eles quase a pegarem à tareia uns com os outros. Isso é na Ucrânia. Não, eu estou a dizer cá. Verbalmente. Chegam cá fora. Todos os abraços e as coisas para ir para os comes e bebes. Pois não é à nossa custa. Eles ali fazem um teatro do caralho sem enganar o pubinho. Mas nada. A única coisa que eu vi assim mais próxima de tareia foi já a falecida Maria José Morgado. Que já não sei o que é que ela começou-se a dirigir a um deputado qualquer e dizer-lhe: ah, faça favor, mandar calar este palhaço, porque ela é um palhaço, e agora não sei o que é um palhaço. Nem foi no Parlamento, foi na Comissão, nem foi no hemiciclo. Essa não era a justiça. Acho que era. O Manuel Pinho fez também um sinal de cornos ao comunista, ao Bernardino Soares. Olha, agora é outro que se não é lá para dentro, está quase. Mas está bem. Mas eu isso não vi. Não, mas e aliás, isso até foi numa comissão de inquérito. Não foi numa comissão de inquérito, não foi no, acho que de inquérito, não foi numa, na Assembleia da República, propriamente dito. Vocês conhecem a letra da tourada? Ou melhor, no hemicirco, melhor dizendo. Porque aquilo é tudo na Assembleia da República, não é? Tem as galerias, as salas específicas deles. É tudo em São Bento. São Bento. Porta aberta. Da derrota. Da derrota, vamos ser derrotados e vamos fechar a porta porque só voltamos para a semana, dia 11 de julho. Ah, é? Se ninguém morrer. Já para a semana não há. Então para a semana é 11 de julho. Ah, hoje são 4. Tá estou convencido. Está a pensar nos copos, já falou duas vezes em copos nesta emissão. Como hoje é terça-feira, é, estava claro, convencido que era 3. Ah, e para a semana ia ser 4. Na próxima terça. Já falou em copos duas vezes hoje, estou a perceber porquê. Olha, depois, nem off, vamos falar sobre o almoço. E eu vou para a Assembleia da República fazer um protesto contra estes dois que me levaram. Boa tarde a todos, antes que eu fiquemos aqui ao soco. Exatamente. Boa tarde. E Parlamento Ucraniano, podemos andar a começar a bancada a partir dos próximos 2 minutos. Temos 2 minutos para andar na bufetada. Faz favor. Tenha a mão, neste caso, não é a palavra, o senhor deputado Nuno Miguel. Não fosse embora, pá. Vamos lá embora, pá. Senão vou tirar o soco nas trombas. Ouvintes, até para a semana.